Beijing estaria. Cidade! A negra corre solta esta noite. O que nesta cidade não é nenhum sacrilégio. Mesmo a sua própria.